Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. João capítulo 14, verso 2 e 3. E neste momento quero cumprimentar a todos os amados irmãos, nesta manhã feliz, esse dia em que Deus nos proporciona de voltarmos a esta emissora para falar da grande mensagem de vida eterna. E nesta hora eu quero cumprimentar a todos com bom dia, desejando para os pais, para as mães, para as pessoas das cidades vizinhas, especialmente no interior desses municípios, aonde essa emissora tem alcançado com as suas ondas sonoras, e que aí, aonde você se encontre, a bênção de Deus alcance a tua casa, o teu lar, a tua querida família. Hoje à tarde, no nosso templo da Silveira Martins 506, nós estaremos realizando o grande culto dirigido e a ministração da palavra ali pela ala feminina da igreja. O departamento feminino estará ali junto com o querido povo que ali chega para juntos clamarem a Deus a partir da 1 hora da tarde. Às 13 horas o templo já está aberto e inicia-se os clamores a Deus, as orações e as petições. E você que tem o teu objetivo de oração, que já conhece o propósito da igreja, venha, venha para estar conosco. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Amados irmãos, hoje, nesta manhã, a palavra de Deus nos reserva duas maravilhosas promessas. A primeira nos anuncia que na casa do Pai há muitas moradas. Nossa eterna morada não é aqui, mas no céu, como o apóstolo Paulo nos afirma em Filipenses 3 e 20, aonde nós lemos: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, você pode olhar consoladamente para o futuro. Se aqui é cada vez mais escuro, se as pessoas veem perigos, ou até mesmo temem uma guerra atômica, se teus pertences te são tirados, ou se não se te sentes bem neste mundo, saiba, para ti está preparado uma morada eterna no céu. Também aquilo que o dia de hoje te possa trazer, ou a situação em que agora te encontras, não te des por desanimado ou abatido, mas reconheça que o Pai no céu te preparou uma maravilhosa morada que ninguém te pode tirar, que nenhuma bomba pode destruir, porque é indestrutível. Também para aqueles para os quais aqui tudo corre bem e que podem se alegrar com a sua casa própria, quero dizer-lhes: não perca o teu coração nas coisas deste mundo, para ser que amanhã tudo, ou melhor dizendo, pode ser que amanhã tudo esteja destruído. Direcione o teu coração, direcione os teus pensamentos naquela morada que Deus tem preparado. A outra promessa que o Senhor nos invoca diz que Ele iria para a casa do Pai, o que de fato aconteceu, e que viria outra vez e nos tomaria para si mesmo, para que possamos estar lá onde Ele já está nos aguardando. O Senhor mesmo quer vir e buscar-nos para casa, por meio de Jesus Cristo, a porta para a glória e o céu tornar-se-ão fácil para aqueles que chegarem lá, elas se abrirão. Ele mesmo é a garantia disso, que não somente vejamos esta melhor pátria como sendo um simples ou uma simples promessa, mas que possamos alcançá-la. Moradas celestiais para filhos de Deus não são um castelo que está na rua, mas são um absoluto e uma grande realidade. O que os tempos irão te trazer e quão inseguros acabam ficando, saiba que esta morada te está assegurada. E se és um verdadeiro discípulo do Senhor, e se em teu coração está esta saudade de Deus, você chegará em sua casa. Ele mesmo irá te retirar da noite, a noite do sofrimento, a noite da aflição, a noite escura desta terra, e te levará para lá, onde tudo é eterno, paz, amor e luz. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado. Sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai. Eu quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e amado Pai que estás nos céus, nós bendizemos-te, Senhor, porque nós não estamos seguindo a Ti por vista, mas por fé. Nós Te aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, porque sabemos que temos uma segurança de estarmos na eternidade eternamente com Deus. Essa vida aqui é tão rápida, é tão célere, ela passa tão depressa, mas sabemos que aonde Tu estás habitando são moradas eternas, são lugares que o Senhor preparou para aqueles que Te amam. E eu peço, Senhor, que isto nutra a vida dos irmãos e desperte o coração daqueles que ainda não puderam compreender esse mistério, para que compreendam que nessa terra, Senhor, não são, ó Deus, os lugares aonde devemos estar para ficar permanente. Nós haveremos de adentrar numa eternidade, e permita que essa eternidade seja nesses lugares aonde nós temos mencionado nesta manhã, de paz, de amor, de alegria e de moradas eternas com Deus. Em o nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos agora e sempre. Amém e amém.